Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação, Alan Polar, Luiz Sussi e Guizão. Olá, sejam bem-vindos à 17ª edição do Nerdrops e vamos hoje aos nossos convidados ilustres. Eu falo alguma coisa? Obrigado, próximo. Não. Olá, eu sou Jurandir Filho do cinemacomrapadura.com.br. E vamos lá, vamos falar sobre tudo. E também vamos ao próximo convidado. Não deixa de ser ilustre, né? Eu até poderia impor um aleluia nessa parada agora. Com vocês, Anderson Argentoni. Oh, convidado não, cara, eu sou sócio fundador. Olha lá, ó. Sócio afundador, né? Afundador, com certeza. Não quer dizer nada, né? Porra, vai querer, valeu. E vamos agora aos nossos e-mails. Nerd Mail. E vamos à leitura de e-mails e comentários do Nerdrops referente ao episódio 16. Antes, a gente tem que começar com os nossos recados, né? Sobre o podcast 2009, estamos participando da categoria Notícia. Votem. Vencendo com uma vantagem pequena, então votem mesmo. Vai até o dia 31 desse mês aí. Não percam tempo se você já votou. Se a gente votar de novo, se você não votou, tá na hora de votar, cara. Mesmo porque também... só falta uma semana, né? Isso, além do que só falta uma semana. E a gente também quer indicar os nossos amigos aí, porque como Oliver disse, né, Oliver? É, parceiro é coisa de viado. Bom, eu não sei se você tem entrado no site do Prêmio Podcast, né? Mas tem um podcastzinho lá que é meio desconhecido. A gente quer pedir pra vocês votarem aí, que é Voto do Malloading, que não sei por que resolveu ficar em primeiro. Temos também aí o pessoal do Tosco Chanchada, o pessoal do FodaCast, a Ana Pets, a Raninha, brincadeira, e o Roku. Temos também o pessoal do Papo de Gordo, do Salles, com aquela bunda branca cheia de espinha. É, eu não sei, cara, eu nunca vi, mas você tá dizendo com tanta propriedade, vou acreditar em você. É, e vote no OmegaCast também. A galera tá apoiando a gente vai retribuir isso daí, com certeza. Temos também aí o Desafio Nerdrops e o Desafio Nerdrops Extreme. Extreme, exatamente. Pra vocês que não estão lembrados, não sei, nós há algum tempo estamos pedindo aí pros ouvintes ajudarem na divulgação do programa. Não pedimos nada mais do que duas pessoas. Só isso. Isso, essa é a padrãozão, Desafio Nerdrops. Agora o Guizão vai explicar o Desafio Nerdrops Extreme. Ó, Desafio Nerdrops Extreme, você tem que ser macho, cara, porque você pode apanhar numa dessa, hein? O Desafio Nerdrops Extreme é o seguinte, é você fazer que o browser dos seus dois amigos tenha uma página inicial do Nerdrops, olha só. Ou seja, é só ir lá em configurações, adicionar página inicial www.nerdrops.com, salvar, ok, fecha o browser, desliga o computador. Prometemos de terça a sexta um conteúdo inédito no blog, e de segunda-feira, como todo mundo sabe, nossas vozes doces e tenras, e é isso aí. Eu desafio vocês colocar de página inicial no Netscape. A gente também aí, com a participação do Jurandir Filho, ganhamos 3 pares de ingressos para ser sorteado da rede UCI. Qualquer filme, só precisa depois confirmar os horários com a gente. E para ganhar é simples, basta twittar para @nerdrops, dizendo uma frase criativa, é lógico, né? Em até 140 caracteres, porque você merece ganhar um par de ingressos. E no final a hashtag Jogo da Velha, promo N de navio, D de dado. A promoção é válida até sexta-feira, dia 30/10. Isso, vocês fazem mais criativas dentro desses dois padrões, né? Que é com o @nerdrops e com a hashtag, vai ganhar aí um par de convites pra assistir qualquer cinema UCI. Bom, só vamos fazer o seguinte, né? Participa se você tiver cinema UCI na sua casa, na sua cidade pelo menos, né? Ou então você participa só pra ter lá um prêmio nosso, sei lá. É, porque eu e o Polar, a gente já não pode participar dessa promoção porque a gente não tem o CIE aqui em Bauru. Então a gente pede pra vocês darem uma conferida se tem a disponibilidade do cinema na sua cidade em www.uci.com.br. E mais uma vez agradecer ao Jurandir Filho por ter nos cedido esses 3 pares de convites. O cara, pra mim, por hora é o Mr. Nice Guy da internet. O cara é sangue bom mesmo. O cara era pra ter ficado até essa hora. O cara praticamente dobrou o tempo que ele podia ficar com a gente pra gravar. O cara gravou com a gente super numa boa, assim. bastante bom. E também, seguindo o Papa de Gordo, né? Momento cultural, no Norte e Nordeste, não é em todas as cidades que existe horário de verão. Então, se vocês forem combinar de gravar podcast com alguém de lá, pergunta se é horário de verão lá, viu? Porque senão pode dar aí uma confundida nos horários. Eu já cheguei a viajar pro Norte, cara. Eu cheguei no mesmo horário que eu saí daqui de São Paulo. Que absurdo, cara. Bom, vamos para os e-mails, então? Vamos para os e-mails. E aí, nos e-mails, recebemos o e-mail da Clara, 17 anos, de Natal, RN. Segundo ela, lá é Rossi Field, tá? Eu não concordo, acho lá muito bonito. Ela diz o seguinte: bom, olá, pessoal do Nerd Drops. Sei que essa saudação é um tanto clichê, mas relevem, por favor. Comecei a ouvir o podcast de vocês no episódio 15, por indicação do Afonso 3D no Twitter. Eu já ouvi o pessoal do Jovem Nerd e do Rapadura Cast. Então, nesse ela vai adorar, né, velho? E ela diz que não precisa dizer que já está votando na gente como louca e que já está apaixonado por alguns participantes do programa. Quem seriam, Guizão? Eu não vou falar, fala você, eu tenho vergonha. Quem seria, Oliver, você sabe? Bom, cara, se os meus olhos não me enganam, ela colocou aqui entre parênteses Guiza 1 e Sussi. Bom, então, somos nós. A gente é claro, sexy, fala, muito cara. Muito claro, Clarinha. Muito Clarinha. Obrigado, viu? Muito obrigado por esse muito elogio. Muito obrigado por lembrar de mim também, Clarinha. Eu não agradeço porque eu sei que eu sou um dos mais lindos mesmo. Ela disse que, mudando de assunto, ela disse que a gente é foda, engraçado, que nós fazemos ela chorar de rir e que ela já é nossa fã. E ela não imagina as segundas dela sem a gente. Ah, muito obrigado, Clara. Então, pô, ela pode ir pra São Paulo ou pra Bauru, né? Não, cara. A gente não é. Fiquei com vergonha. Brincadeiras à parte, pô, é muito legal mesmo ter essa tietagem tanto de mulheres quanto dos caras, sabe? Tem o Nelson também, 23 anos, Zona Oeste. Olá, pra todos, primeiramente, muito obrigado por ler meu e-mail no cast passado. E sobre o filme que tinha comentado, tá aí a sinopse que peguei no VHS. E é tão ruim esse filme que nem na net achei. Ele tá falando do Sábado 14, né, cara? Que ele achou a capa do filme, né? Do 2. Você sabe o que eu acho legal, cara? Pra falar que é bonito, os caras mandam aí Guizão e Sussi. Pra eu calar a boca, que fui eu que falei dessa p*** de Sábado 14, o cara manda prova, foto, link, vídeo. Você queria uma foto dele pelado, é isso? Nelson, por favor, satisfaça. Não, na verdade ele mandou só a foto do segundo aqui, o resto foi eu que dei uma pesquisada e achei bacana colocar também. Bom, e o que acontece? O Sábado 14 é uma comédia, cara. Ele colocou aqui, a gente já falou sobre isso, ele colocou a capa do segundo filme aqui, né, que a gente colocava por no post, e eu achei do primeiro também. Aí eu vou pôr a sinopse que eu achei no site também, no Waze, é bem bacana de se ler. Ele também manda observação que continua com a campanha do prêmio podcast agora desbravando IPs na faculdade. É isso aí. Valeu, Nerso. O Henrique Lacerda, ele diz: fala, cambada! Comente as coisas! Então, ouvindo o último Nerd Drops, notei duas coisas que mereciam comentários. Vocês falaram que a série Modern Family é sobre uma família moderna. Seria isso um toma lá da cá americanizado? Pode ser. Ou se não, seria o toma lá da cá um Modern Family, né, abrasileirado? Pode ser também. Ou pode ser também um jogo de guerra com família, Modern Family, né? E o segundo aqui, LHC deu pau no primeiro teste. O problema foi a tela azul da morte. Até extraterrestre tem esse problema, porque nós não teríamos. Vídeo Independência Day, grande verdade. É verdade mesmo, o vírus de computador. Bom, Henrique, valeu pelo e-mail, mande mais e-mails. Temos também aí o e-mail do Maurício Reis, ele diz: olá, galera do Nerd Drops, conheci vocês através do Fodacast. Falando nisso, parabéns pro Roku, fez aniversário. Tem mais uma outra pessoa que fez aniversário. O Cosmides. Todo mundo me encoxada no Cosmides. Não, só é você com ele, cara. Bom, tem aí o e-mail do Maurício: galera do Nerd Drops, conheci vocês através do Fodacast, comecei a ouvir por indicação de amigos. Muito show o podcast, vocês são de parabéns mesmo. Acho muito bom e hilário, ainda mais uns programas que são chicantes. Muita coisa do mundo nerd fico sabendo através da gente. Que bom, né? E não, eu não ouço downloading. Guizão. Ele disse aqui, ó, pra cobrar de você, pra ele pagar um Star Wars The Force Unleashed Ultimate City Edition pra PC. Você não ouve o download, mas você vai botar no download, hein, bicho? Não quer isso? Não esquece. Ele mandou pra gente continuar com o ótimo programa e uma boa sorte. E agora vamos para as leituras de comentários do Nerd Drops, episódio 16 também, né? Redundante pra c******. mas vamos lá. E o primeiro comentário é de Luiz Sussi. Chupa arroba Guizão, chupa arroba Oliver Pérez. Você quer que eu fale a minha resposta? Não, não. Só lê o próximo comentário aí, ignorando você. Tá bom, então. Bom, tem o Ivanildo Júnior, né? Que ele fala o seguinte. Pô, galera, parabéns pelo cast. Pô, quem? É o Paul. Galera. Parabéns pelo trabalho. Galera, rapaz. Ah, tá. Eu sou Faustão, meu irmão. Diz o seguinte. Pô, galera, parabéns pelo trabalho. Acompanho alguns de vocês, o Polar e o Sussi, desde os tempos de outros podcasts. Aí, olha, fala, mais, fala, mais um fala. Comentário que não cita nós dois. Começou já. Polar, Sussi. Polar, Sussi. Se vocês quiserem, vocês não me seguem no Twitter, não. Não sigam arroba Oliver Pérez, tudo junto com o Z no final. Isso. Se é que vocês entendem. E acho a edição desse programa a melhor possível e o maior plus de todos os convidados, que foi o 3D, né, cara? Isso é incontrolável. Não foi o 3D, não. Foi o Jabur, né, e o Dudu Salles. E o maior plus de todos os convidados. Bom, no 16 teve o senhor Dudu Salles, né, participando, e o Jabur Rio. Gente interessante e com quem sempre queríamos ouvir um programa fora do seu ambiente natural. Cara, eu vou te falar que a gente gostou, viu, Ivanildo, de gravar um podcast fora dos modos. Talvez a gente tenha mais alguns, porque, pô, é bem engraçado, bem divertido. A gente só precisa meio que... Vamos marcar. Bom, e o Victor Rodrigues, vulgo? Vitinho. Ele tá agradecendo aqui a galera do Nerd Drops, né? Que a gente mandou aí força pra ele. Ele passou um momento meio mal aí, passou por uma cirurgia delicada, mas ó, tudo indica, né? Espero que ele esteja bem. Ele já mandou aqui também que a Tati mandou uma força pra ele. E ele acrescenta: é nessas horas que fico ainda mais feliz por possuir amigos tão excepcionalmente maravilhosos como vocês. Abração a todos, né? Abraço pro Victor aí de volta. Vitinho, fala chocolate. Temos também o comentário da Yarine. Galera, vocês estão de parabéns. O Nerd Drops e o Nerdcast são os meus podcasts preferidos. Senti muita falta do Guizão. Garoto. Olha lá. No último cast, ele e o 3D são os nerds mais gatos da internet. Quero 3D mais Nerd Drops. Você já tem o meu voto de confiança. Espero que ganhe o prêmio podcast e sucesso. Estamos quase lá. Yarine, obrigado, porque eu fico muito vergonha dessas paradas, mano. Tá muito esquisito, né, Oliver? Sei lá, eu acho que ele andou... Não paguei ninguém, não. Bobo, ninguém falou nada. Bom, essa carapuça serviu. E o Stefan Martins, né, que já chegou a participar aqui do Nerd Drops, ele manda: que putaria tá esse Nerd Drops? Primeiro concordo em dizer que Wolverine é bom. Discordo, quem que concordou que Wolverine é bom, acho que foi o Sus, né, Sus? Não, cara, Wolverine é bom. E falam mal de Transformers 2. Eu acho que ninguém falou mal. A gente fala que não tem roteiro, nem por isso o filme deixou de ser bom, cara. Mesmo porque tu vai colocar história em Transformers, né? Não dá. Agora me falam que Steve Seagal faz Krav Maga. Quem falou foi o Jabor Hill, você pode se acertar com ele. E aqui o Stefan ainda ele acrescenta, né? Ele acerta aqui que, na verdade, o Steve Seagal ele é mestre foda de Aikido. Bom, aí a opção sexual é dele, cara. Deixa eu finalizar aqui com o senhor Eduardo Sabrinha. Quem já teve esse problema? Você deixa de fora a parte que falamos do vídeo do Sussi dançando Single Lady. Como assim, Sussi? Não, eu posso me explicar, cara. Imagina eu dançando Single Ladies de colã preto. Eu vou deixar bem claro que eu não sou gordo, tá? Ah, não, eu também não. Não, mas eu não sou mesmo, seu louco. O Oliver me viu. O que você achou de mim, Oliver? O Sussi é forte. Eu sou forte. Ah, você gostou de mim, Oliver? Você quer ficar? E vamos agora por o Nedrops 17. Quero ver quando for o 326. Só tem uma coisa a dizer sobre isso. Cavalo! Cinema. E vamos agora aos destaques de cinema. Pôsteres de Zombieland dá dicas de sobrevivência. E mais um papel pode ter sido preenchido em Thor. Sequência de Homem de Ferro pode contar com 3 armaduras. David Duchovny fala sobre terceiro filme de Arquivo X. Editor da Marvel fala sobre Capitão América. Distrito 9 vai bem no Brasil e diretor já escreve seu próximo projeto. Produtor fala sobre o filme do Lobo e ator de Lost é um novo nome cotado. Estaria uma nova trilogia do Star Wars sendo planejada? morre o primeiro vilão de 007 no cinema. Ernie Hudson confirma o terceiro filme dos Caça-Fantasmas. Ator do novo Sexta-feira 13 pode se tornar o Predador. Surge novo candidato para Mad Max 4. Possibilidades reais de Lagarto ser o próximo vilão em Homem-Aranha 4. Escola do Rock 2 já tem roteiro. Stallone trabalhando em Rock 7. E essa semana saíram 4 novos cartazes do filme Zumbiland. E os cartazes são bem interessantes porque eles dão dicas de como sobreviver aos zumbis quando a invasão começar. As dicas são: esteja em forma, porque os mortos-vivos correm pra burro. Não se meta a dar uma de herói. Tenha um parceiro que apavore. Ou, no original, né? Get a kick-ass partner. E evite casas de striptease. Agora, onde, da parte do esteja em forma, é o gordinho correndo no posto. É o gordinho correndo no campo de futebol. Ele parece o gordinho do Goonies crescido? Putz, grilo. O Guizão vai ser o primeiro a morrer. Esse Zombieland, ele pega a premissa de como todo filme de zumbi deveria ser, né? De levar na esportiva, de ser engraçado e tudo, porque, enfim, né? Morto-vivo, né? Me poupa. Eu venero Romero. Venero a saga dos jogos Resident Evil, que levam muito a sério os zumbis, mas não tem como ser zumbi, é uma coisa engraçada, né? Tem que ser assim mesmo. Um dos melhores filmes de zumbis, cara, é com certeza o Shaun of the Dead lá, cara. Exato, é. Por causa disso mesmo, por causa do humor com o qual trata o assunto, né? É que eu acho engraçado no Zombieland, pelo menos é a minha impressão, é que ele é mais ou menos aquele superhero movie, só que ele foi bem feito, né? Que nem o superhero fazia uma paródia com filmes de herói, só que é ruim pra caramba. Agora o Zombieland, pelo jeito, ele chegou como sendo, assim, recitando todas as regras de filme de zumbi, mas pelo tudo que ele mostrou até agora, ele é um ótimo filme, e as bilheterias estão mostrando isso também. Né? Exato, ele me lembra muito aquele filme Fido, um filme... Isso, Fido é muito bom, era cara. Era exatamente o que ele queria falar. 2006, com a Trinity lá do Matrix. Muito, muito bom, cara, engraçado. Leva na esportiva os zumbis, assim, né? É lógico que os zumbis não estão rindo, né? Passou semana passada na TNT. Pra quem não sabe, Fido é um filme de zumbi, onde tem uma invasão de zumbi na década de 50, só que os caras conseguem controlar os zumbis através de um aparelho eletrônico. Controlar não, eles domesticar. Domesticar, é. Eles começam a domesticar os zumbis pra fazer tarefa doméstica. Exato, servir vira cachorrinho. Cachorrinho. Né? E esse filme é antigo? 2005, 2006, por aí. Vou comprar e importar pela TAM. Mas esse Zumbiland promete. Wood Harrison, cara, mais bizarro ever. O elenco é totalmente escroto, né? E ele voltou a fazer filme com esse filme, né? Ele tem mais algumas produções depois que ele foi anunciado em Zumbiland, não foi? Ou ele foi anunciado em outras e aí veio o Zumbiland. Acho que ele tá em 2012 também, não tá? 2012 também ele tá. Ele vai ser um personagem bem estilo escroto, pelo jeito, que saiu um vídeo dele da semana passada conversando com o John Cusack. E é o jeito dele, né? O negócio dele é ser um escroto mesmo, né? Ele sempre fez filme, não teve nenhum ano aí nos últimos, sei lá, 10 anos que ele não tenha feito filme. Ele fez aquele cego no Sete Vidas lá dos Seven Pals, do Will Smith. Pra mim foi o melhor ator daquele filme, foi o Woody Harrison. Pô, que personagem foda. Dava pra fazer um curta só dele, assim. A história dele é demais, demais. Cara, ele é um bom ator. Ele passa por lá do Onde os Fracos Não Têm Vez. Então ele é um bom ator, só que só tá em papel galhofa, né, nos últimos anos. É, o último filme bom que ele fez, na minha opinião, que eu gostei dele porque ele era um dos principais, foi aquele que ele perde a mão, que ele era jogador de boliche. Não sei se vocês lembram desse filme. Ah, eu lembro. Isso daí, ele é um cara maneta que jogava boliche e ele tenta convencer um daqueles Amish das fazendas lá, sabe aquela sociedade religiosa lá que se isola e tal? Porque tem um dos caras que joga muito boliche, né? Aí ele quer convencer a família a liberar o filho pra o cara se tornar um Kingpin. Campeão lá. Kingpin, é isso mesmo. Muito bom esse filme, cara. Eu sei que tem uma parte lá que ele vai agradar a família, ele sai logo de manhã pra ordenhar a vaca e volta com um baldão de leite, assim, aquele bigodão de leite na cara. Aí, o que você tava fazendo? Eu fui ordenhar a vaca. Pô, mas a gente só tem um boi. É o famoso leite dos mais tenros bois da fazenda do meu avô. É. O Zombieland vale apostar mesmo por ter a Abigail Breslin, né? Que é a atriz mirim mais cogitada do momento, hein? Então, acho que vale esperar. Mas essa Abigail Breslin, ela fez mais o quê? Nice. Pequena Miss Sunshine. Ah, tá. Ela é a menina da Pequena Miss Sunshine. Entendi. Pelo amor de Deus. Ela é a filhinha do Mel Gibson nos Sinais. É o primeiro papel dela. Aquela meninazinha pequenininha que bota um papel de alumínio na cabeça. Ô, louco! Zoando que aquela menina dos Sinais é a menina do o Pequeno Miss Sunshine. É, ó. Sério? Cara, sério? Uhum. Eu falei e ninguém levou a sério. O Jurandir falou, ah, tá, sim. Nada como ter uma coisa que chama credibilidade, né, cara? Mas é sério, vocês não viram uma prova de amor desse ano aí, da Cameron Diaz e ela? Não, esse eu não vi, não. Porra, cara, eu recomendo, viu, bicho? Recomendo. Ah, muito. É da menininha com câncer? Com câncer. Porra, meu irmão, você sai dentro de um copo de tanto chorar, cara. Cara, eu não gosto de filme triste, cara. Falei de filme, mas é triste, viu? Pode ter certeza que é triste. É, não vou assistir. Você sai depressivo querendo pular do prédio. Assiste qualquer um do Nicolas Cage, então. São todos tristes. Vem cá, Nicolas Cage. Vem cá, Nicolas Cage. As pessoas confiam em você, Nicolas Cage. As pessoas confiam em você. As pessoas confiam em você, é foda. Só quem fala desse jeito é doido, né? Então. E essa semana também surgiu mais um candidato a um papel em Thor, né? Porque essa semana o ator Dominic Cooper tava lá fazendo a divulgação do seu mais novo filme, quando ele foi consultado pelo pessoal do Movieline, que viu que ele tava carregando umas páginas de roteiro. E ele acabou... O pessoal perguntou se por acaso ele ia fazer algum papel, né, em Thor. E ele desconversou, tentou fingir que não era nada. Só que no fim ele deu a entender que realmente vai fazer parte do elenco. E o papel que ele tá mais cotado pra ser é o de Fandral, o galante. Fica difícil você negar, né? Você saindo com uma porrada de página debaixo do braço, escrita em letras garrafais. Roteiro de Thor. Era isso que eu ia falar. O cara saiu do café, né? Com um papel branco, escrito Thor, em preto, né? Roteiro para. É. Eu estou trabalhando. Aí tentar confirmar. Aí tentar desconversar também é foda, né? Não, ele ficava assim, o pessoal perguntando o filme novo dele, ele falava e ficava coçando a barba, assim, com o papel escrito roteiro. É, enroladinho. Não perguntem nada sobre isso, tá? Cara, nem carreira tem, bicho. O último o filme que ele fez lá foi aquele Mamma Mia lá, ele... Nossa. Que aparece 2 minutos no filme dançando com a protagonista. Ah, não seja por isso. O Thor, ele apareceu 2 minutos em Star Trek e ele é o Thor. Meu amigo, Thor tem um dos melhores episódios do Hulk do... Qual é aquele do... No Ferreiro? Exato. Tem o Thor, vocês nunca viram o Thor do Thor do filme, junto com o Demolidor, é do mesmo filme que tem o Demolidor, não é? Ah, deixa eu mandar pra você. É o Demolidor, é o... Audacioso, não é? O Audacioso, isso. Audacioso. Não, porra, Thor teve a melhor adaptação do planeta, olha aí esse link que eu tô mandando pra vocês aí. Maravilha. Cara... Luferrino e Thor. O Hulk tá Thor. Rindo do Thor do lado, pra você ter ideia. Luferrino levou o cara a sério, né, meu? A Marvel tá reclamando de quê, né? Eu já fazia crossover há muito tempo. Só complementando aqui, pra quem não conhece o personagem Fandral, ele faz parte dos três guerreiros, né? Que fazem parte das histórias do Thor. E eles são personagens secundários e vão servir também como alívio cômico. Provavelmente vai ser esse o papel deles dentro da trama, né? Olha só, eu não conheço nada de Thor. Aliás, não conheço muita coisa de história e quadrinho. Eu gostaria de ter conhecido muito, mas eu troquei os quadrinhos por videogame quando era criança. Sabe a decisão. Eu não conheço nada de Thor. É engraçada a história, cara? Ou é mais séria, assim, tem um tom mais sério? Então, dependendo da época, as histórias têm um tom mais sério, assim, mas tem sempre o alívio cômico desses três personagens, né? O Hogan, o Fandral, Volstagg. Então, eles sempre são meio que o alívio cômico, assim. Que é um trio de guerreiros, né? Cada um tem o belo, o raivoso e o... Tem o gordo, magro e o cara nervosinho. E eles sempre fazem o alívio cômico das histórias. Mas a maioria das vezes as histórias são mais sérias. O gordo, o magro e o sussi. Bem, direto das novidades de Homens de Ferro 2, temos a possibilidade de ter 6 armaduras no total, né? 3 que a gente já viu no primeiro filme e 3 que podem ser apresentadas nesse segundo. Uma vez que já saíram linhas de brinquedos mostrando a Mark 4, né? Que foi mostrada na Comic Con. Só falta saber qual que é a Mark 5, porque essa semana apareceu uma foto de qual do bonequinho da Mark 6, que substitui aquele círculo, né? Que a gente viu no primeiro filme, por um triângulo, que é um formato mais atual da armadura do Homem de Ferro. Fala Action Figure. Se eu falar bonequinho, o Argentone fica nervoso. E ainda vai ter também a armadura do War Machine, né? Então vão ser 7 armaduras no filme. Uma coisa que eu achei legal, vão ser 8, que tem a armadura do Cavaleiro de Sagitário. Ouro. Também, né? De ouro de Sagitário. São as 3 armaduras, de bronze, de ferro, né? E de ouro. É, de prata, de bronze, prata e ouro. Não tinha os Cavaleiros de Ferro, né? Que apareceram durante os Cavaleiros. cavaleiros de aço que eles eram fabricados. De aço, de ferro, não é? Ah, e tinha os de cristal também, não tinha? O de cristal tinha, mas era só o mestre do Yoga. Aí depois teve os deuses de Asgard, teve o de Poseidon, o de Hades. Aí o de Hades tem os espectros, tem os deuses, e cheios de mimimi. Ah, valorização tá. E a do Homem de Ferro entra em qual categoria? Os cavaleiros de ferro. Olha só, depois que eu vi o Homem de Ferro, caiu a ficha que é possível fazer um Cavaleiro Zodíaco de live action, tá? Ah, já teve um tempo atrás uma produção no Japão, mas era um musical, né? Que pariu. Nossa, cara, que incrível. Não reclama, não. Até o Homem-Aranha tem musical, bicho. Ah, é, tá passando aqui em São Paulo, né? E vai ter o da Broadway também, né? O Shrek isso. Tem musical. O que é que não tem musical, né? O Nerd Drops, ainda. Ainda. Se vocês cantarem agora, tem. Não, pelo amor de Deus, não. Abertura do Cavaleiro Zodíaco, claro. Tem sempre alguém no Cosmos ajudando o Cavaleiro a vencer. E só o vencedor pode vestir sua armadura de ouro. Musical de boca, cara. Ai, meu Deus. O Iron Man tá aparecendo o Internet Explorer também, né? Muda um botão e já muda de versão. Mudou de uma bola com um triângulo, já é outra armadura do Homem de Ferro. Pela que ele faz sozinho, né? Isso tudo. É, você vê, né? Pelo menos no filme, né? Eu nunca levo em crédito no que eu falo relacionado a quadrinho, então. Eu estou pressupondo as coisas. Estou pressupondo. E David Chauvin dá a ideia que no próximo filme do Arquivo X ele quer que tenha ETs nele, né? Era bom uma vez, né? Ter ET no filme do Arquivo X ia ser bem interessante. Ele diz que em relação ao próximo filme ele gostaria de fazer e, se tiver a chance, retornar ao coração da série, né? Que são as conspirações de ufologia. Ele acha natural que em Arquivo X tenha mais um filme em 2012 e então a gente vai ver se consegue realizar. Foi o que ele disse, né? Cara, eu quero acreditar, né? Mas vocês, caramba, viram o último filme? Eu vi no cinema e no final eu sabia que em 2012 iria sair mesmo um Arquivo X, porque o 2012 é o ano do contato, né, parece, né? É o ano que no filme ocorreu a invasão, né? Na série. É que na série, em 2012, seria o ano que ia ocorrer a invasão, né? Então todo mundo já tava esperando que isso fosse acontecer. E isso bate com o discurso que a Gillian Anderson deu, que ela também tava esperando um filme em 2012. Então talvez já tenha algo assim tomando forma pra isso, né? Porque se eles forem como queriam um filme pra 2012, é bom no máximo até o ano que vem eles já estarem com tudo formado, né? E Arquivo X era uma série foda. Aí lá pelo oitavo ano, David Duchovny falou que não queria mais fazer a série. Canadá, não é? É, ele não queria mais filmar no Canadá. Ele queria... Não, mas chegou uma época que ele não queria mais filmar Arquivo X. Ele achou que ele tava muito marcado pelo personagem. Eu acho engraçado o cara querer voltar à mitologia que ele mesmo ajudou a destruir na oitava e na nona temporada, né? Exato, ele nem precisa voltar pra quê, cara? O David Duchovny aí é o Californication, o Hank Moody, o Rocks. Não consigo ver ele em qualquer... Eu vejo ele no Arquivo X, eu tenho vergonha. Bobão, assim, sabe? Bobão, meu mundo da lua. Eu vejo ele no Californication, porra, é sonho ser o que ele é, entendeu? Ele é o Mulder que largou a punheta e começou a sentar a pica, né, cara? Exato. Vale a pena ver. Ele realizou a fantasia educacional, comeu a diretora, a assistente e a aluna. Nossa senhora. Bom, já que você falou, né? Deixa o cara comeu o corpo docente todo, né? Com a estreia de Distrito 9 e um mega sucesso nos Estados Unidos e aqui no Brasil, já estão falando do Distrito 9-2, que seria ou Distrito 11, né? 9-2. Seguindo essa, o terceiro filme seria o quê? Distrito 14? É, e a gente não sabe nem o que tem nos outros 8, né, cara? Poderia ser prequel, né, mesmo, né, do Distrito 8, antes de chegar no 9. Mas será que vale, cara? Foi pouco investimento e um sucesso muito grande, né? Peter Jackson aí, mão de ouro. Eu acho que vai cair na síndrome da Bruxa de Blair, cara. Exatamente. Vão querer fazer um filme que não é documentário, porque o legal desse filme é esse documentário, né? Aquela pegada de documentário. Não, peraí, ele vão... é metade documentário, né? O resto... cara. Ele tem aquele lance de câmera handheld, né? Mais ou menos nas cenas de ação. Mas o lance do documentário... comentário, eles abandonam lá pela metade do filme já, né? Mas vocês querem saber, na minha opinião, não vai importar nada disso se eles vão perder a pegada ou não. Tendo o mesmo nome, uma produção que custou 30 milhões e já arrecadou mais de 180... Se tiver aquele exoesqueleto, no 2 eu assisto. Agora eles vão fazer uma de 100 milhões pra arrecadar 30, né? É o que geralmente acontece, né? Mas se não mudarem, por exemplo, se o Peter Jackson continuar produzindo e o Neil Blomkamp também estiver dirigindo, eu acho que vale a pena. O problema de sequência é quando você quer mudar a equipe do original, entendeu? Sempre que muda, dá problema, cara. Mas você enxerga uma sequência nesse filme, Jurandir? A única sequência que eu enxergo no filme é o alienígena voltar pra cumprir a promessa dele, né? Só me lembra uma coisa. O filme, ele tem período de 28 anos, lá que rola a parada. A data do filme, que ano que é? 2002. Ele vai voltar em 2012 no Arquivo X. Exato. É, então, porque se é 2009, ele volta em 2012 também. Não, mas na verdade, a nave chega em 82, não é isso? É, na ele Terra... vem pra cá em 82, é me deixo aqui, porque eu nasci em 82. Aí ele me deixa aqui na Terra. E aí, então... Em 2002 eles vão embora, então o filme tem que se passar em 2005, 2006 mais tardar, né? Ou poderia até ser poderia ser até em 82, né? É. Um prequel. Sim. Né? Agora... Mas eu acho assim, se mudar o estilo, tem tudo pra ser um fracasso. Porque esse estilo, esse mockumentary, né? Que é um tipo pseudo-documentário, né? É com câmera de mão, que mostra meio que fatos reais, mas que são fictícios. Essa é a diferença de documentário pra mockumentary. Mockumentary. Documentários são fatos reais. São documentados ali. Pseudo documentário é que você simula como se fosse real, mas é fictício. Entendi. O que eu achei legal aí foi a atuação desse Charlton Copley aí também, que eu acho que, meu, foi 50% do filme aí também, cara. Esse cara tá no Esquadrão Classe A, né? Tá, ele vai ser o Murdoch. É. Cara, caiu que nem luva, né, meu? Bom, e a adaptação de HQs do Lobo para as telonas terá Akiva Goldsman, né? Que fez o Sua Lenda e o Código da Vinci, como um dos produtores. E ele contou a Los Angeles Times contuando o projeto. Bom, ele disse o seguinte, que em novembro vai fazer algumas cenas testes, né? E ele já tem o design do personagem bem definido. E esse teste vai ajudar eles a seguir pro próximo passo, diz ele. E esse passo deverá ser a escalação do elenco, pois as gravações vão rolar no início de 2010. Sim. Akiva também rasgou elogios ao diretor Guy Ritchie, né? Que fez Sherlock Holmes e Porcos e Diamantes, e os filmes deles são autênticos e muito estilizados. Mas será que vão fazer com o Lobo como fizeram com o Wolverine, cara? Tirar o sangue ali? Tirar a graça. Diz que o Lobo é muito violento, né, cara? Então, se tirarem o sangue ali, não tem graça, né? Ah, o Batman novo é violento? Não, mas o Batman em si, ele não é violento, né? Ele é mais... Ele tem uma atmosfera diferente, né? O Wolverine, porra, quem jogou o X-Men Origins Wolverine vê o que é violento ali, né, meu querido? Sabe o baraca do Mortal Kombat? Ele baixa a galera no meio e tudo. É demais, cara. Bom, e depois de Jeffrey Dean Morgan, agora o novo concorrente ao papel do Lobo é Clancy Brown. Segundo o Comic 2 Films, uma fonte próxima ao projeto diz que o nome de Brown é citado com frequência em reuniões. Ele é conhecido não só pelo seu tipo agigantado de filmes como Highlander e séries como Lost, mas também pela voz profunda com que dubla desde Lex Luthor, dos desenhos da DC Comics, até seu Sirigueijo no Bob Esponja. A fronte também frisa que a seleção do elenco do filme está longe de começar ainda. Até porque a fronte frisa, né, cara? É uma coisa de louco. Eu falei a fonte, tá gravado, hein, rapaz. A fronte. Fantástico. Isso é fantástico. O Jim Morgan, ele ficaria bom não, cara? O Jeffrey lá do Grey's Anatomy, meu comediante. Eu acho que talvez eles usem o Clancy Brown porque ele já tem uma altura maior, né? Porque parece que o Jim Morgan não é tão alto, né? Ele tem um estilo badass e tudo mais, mas parece que pelo que eu tô vendo aqui, o Clancy Brown vai fazer mais o estilo pra maquiagem, né? Ou talvez até porque ele tem essa voz profunda e talvez eles usem esse recurso pro Lobo. A diferença não é muito grande, né? O Clancy tem 1,92 e o Jim Morgan tem 1,88. Caraca, eles não parecem ser tão altos nos filmes, né? É. Tem um topete de diferença. Esse Clancy Brown, o cara, ele tá um monstro naquele Desbravadores, né, meu? Exato. Eu não sei se foi um truque de câmera lá, dada a diferença de altura com o Carl Urban, né? Que era o protagonista, mas, meu, o cara... A atuação e o tamanho do cara tava realmente, meu, monstruosa. Como que o cara é? Chicante. Vem agora. agora uma notícia que é caiu como uma bomba na comunidade nerd essa semana, né? De acordo com o site conhecido, o Enrico News, estavam falando sobre um rumor matador de que talvez a Lucasfilm estaria planejando uma nova trilogia de Star Wars e que eles fariam tudo em 3D, né? Por que não, né? Mas antes de você continuar, dia 23/10, a Lucasfilm negou os planos para o futuro do filme, assim, não vai rolar não, pô. Mas vamos supor que não tivesse sido negado, né? Suponhamos, bom, então. Suponhetemos. Então, o Megatron também não fazia parte do Transformers, né? Pô, o George Lucas, né? Olha só, o George Lucas nunca fez nada na vida dele, a não ser Star Wars, e nem Star Wars ele fez bem. Que coragem falar isso, né, cara? Puta que pariu. É, o cara tá arriscando demais, mano. A gente coloca uns pi no nome do cara só pra... Isso é parte daquela, da minha teoria que a trilogia original foi uma cagada imensa, cara. Não tem outra o porquê disso. É, foi sem querer, né? O Império Contra-Ataque e o Retorno de Jedi, que são os dois melhores filmes da série, não são dirigidos pelo George Lucas, né? Eu ia falar isso agora, eles são bons porque o primeiro filme foi ele que dirigiu, ok, mas o segundo, se não fossem os outros dois diretores, ia cair o mesmo problema que tiveram os três novos. Uma coisa que a gente tem que dar crédito mesmo, é, pô, Star Wars é a saga que vai ficar pra sempre, né? Vai em gerações e gerações. E o crédito disso é do George Lucas, né? É a criação. Ele não só ajudou a ideia é dele, né? Exato. Ele não só do Star Wars, né, cara? Mas Indiana Jones. A criação dele, ele é um cara muito criativo, mas pra dirigir, cara. Eu acho que ele foi muito na onda lá dos amigos dele, né? Mas de, isso, então, já foi dirige, né? Isso já foi provado que não é a ideia do Hurley. Inclusive, o George Lucas mudou pra pior, né? Porque lá tinha umas atualizadas na série. Pô, eu lembrei de um filme bom do George Lucas, American Graffiti. Ah, que tem o... Harrison Ford. O Harrison Ford como ator principal, né? Aliás, foi por causa dele que... Por causa da atuação dele em American Graffiti que ele foi chamado pra fazer Star Wars, exato, né? E não só tem Harrison Ford, como tem aí o diretor aí do Anjos e Demônios aí também. Ron Howard. Ron Howard tá no elenco e com cabelo. Eu ia falar o pai da Bryce Dallas Howard, porra. É ele mesmo. Não, eu lembrei o mais difícil, que é o nome da filha, que é composto, e o dele não conseguia, né, cara? Mas eu não duvido uma nova trilogia, não duvido nada. Eu acho que o George Lucas tem que fazer logo antes que ele morra, então ele tem que... Ou largar a mão de alguém antes que ele morra, né? Olha só, o George Lucas tem o quê? Tem 65 anos. Eu acho que ele tem mais 10 anos pra fazer essa... pra começar essa trilogia. Depois disso, ele perde a lucidez. Se bem que ele nunca foi lúcido, né? O problema é a dificuldade de continuar editando as coisas no PowerPoint, né? Exato. A idade vai chegando, o monitor tem que vir pra frente, é complicado. Você tem que ver que o Yoda de 800 pra 1000 e poucos anos, ele apaga, né? E o Doctor No morreu. Ele morreu no filme também, né? Já tava morto o Doctor No, né? Profecia, redundante então, esse cara. Pelo nome, ele nega, né? Até a morte, né? Não morri, né? Ai, tá de forma de trocadilho desgraçado. Morreu, tá bom. Acabou, né? Acabou a notícia. Qual é a próxima? Próxima! Ele morreu, vírgula. Not. Eu acho que notícia desse tipo só devia ser noticiada assim. Ele morreu, ponto. Porque, pô, morte legal foi a do cara lá que fazia o seriado Kung Fu lá. É, que o cara se enforcou. O cara se autoerotizou, né? Até a morte. Cara, essa foi a morte mais escrota do mundo, né, cara? O cara morreu batendo peito. Como é que o cara morre se masturbando, né? Que vergonha, vergonha, Bill. Mano roxo, vergonha, Bill. Morreu com o pau na mão, né? Na verdade, foi no pescoço. Morreu com o pau na corda, né, cara? Esse Joseph Wiseman, ele, meu, a última vez que ele atuou foi em 96, cara. Num episódio de Law and Order. Ele já tava 14 anos aí sem atuar. Mas ele também não fez muita diferença, né, cara? Fez lá... Fez o 07. Fez nada que prestasse também. E é isso, né? Bonito. Não fosse ele, ia ser outro mesmo, então vambora. É, o importante aí é que ele que abriu a galeria de vilões, né, pra franquia 007 nos cinemas. E acabou. Ou não. Aê, né? O Oliver conseguiu achar um adjetivo pra esse cara. Ele até participou lá do filme com o Marlon Brando, né? Viva Zapata, mas ficou nisso mesmo. Ele vai ser sempre lembrado como Dr. No, né? É que nem o filme que ele fez em 1960. O passado não perdoa. Quem fala isso é o Chuck Norris, né? O cara morreu com 91 anos, né, bicho? É muito tempo vivido, né? Ah, cara, já tava nos 48 do segundo tempo, já, pelo amor de Deus, né? E pra quem tem acompanhado as notícias sobre o terceiro filme dos Caça-Fantasmas, tem ficado um pouco confuso, né? Com os discursos um tanto animados de Dan Aykroyd e Harold Ramis e o desconcertante desabafo de Bill Murray falando que o filme não vai acontecer. Durante a Comic Con de Nova York, né? O que aconteceu? O Ernie Hudson, que faz o Winston no filme, foi perguntado, né? Se ele sabe alguma coisa sobre o filme. E o que ele falou, né? Que o diretor Ivan Reitman confirmou que o filme vai acontecer e que ele tem certeza que vai acontecer, e já tem até data, maio de 2011, e que agora só faltam os atores aprovarem o projeto, né, e aprovarem o roteiro que já está pronto para que o filme vá para as telas. Deixa eu explicar como é que funciona. Hollywood funciona da seguinte forma: um produtor, ele recebe um roteiro, ou uma história ou uma possibilidade e um financiamento de alguém, de alguma empresa ou da própria distribuidora. Primeira coisa que ele faz antes de entrar em contato com tudo é entrar em contato com alguns jornalistas que são amigos dele e dizer assim: olha, Caça-Fantasma 3 está confirmado. Essa notícia vai pro mundo todo e eles vão ver a repercussão dessa notícia, se é positiva ou negativa. Baseado nisso, eles dão sequência. Tem muito projeto que morre no anúncio. Quem é que nunca viu, por exemplo, foi anunciado o filme e duas semanas depois ele é desmentido? Mas Jurandir, tipo... isso daí então teria que ser feito mesmo antes do produtor, você não concorda? Porque o produtor mostra o interesse e fala pro amigo, não é? Assim... Não, mas sabe, porque o produtor geralmente é da distribuidora que vai fazer, entendi, o filme, que mantém os direitos do filme, entendeu? Então, geralmente funciona assim. O próprio Bill Murray, eu não acredito muito, mas ele disse recentemente que não tinha história, que não recebeu roteiro, que não recebeu nada e já tinham confirmado o nome dele sem ele ao menos saber de alguma coisa, né? Então, acontece muito isso, não? Esse desabafo, eu prefiro muito mais acreditar no Bill Murray, que desses todos aí, é o que mais teve a possibilidade de fazer coisa boa em Hollywood, continuou. Que tem a carreira mais consolidada, né? Exato. Então, eu acredito muito mais nele e eu vou te dizer, cara, Caça Fantasma sem ser Bill Murray não deveria acontecer. Não funciona. Acho que não funciona. O Ivan Reitman, ele partiu mais pra direção, né? De comédia, essas coisas. Ah, apesar que o Dan Aykroyd também é bom pra caralho, né, meu? Eu gosto muito do filho dele, né? O Jason Reitman, que tá pegando essas produções menores, né? E tá fazendo muito sucesso. Essas comédias mais undergrounds aí. Você tava falando sobre filme de comédia? Parece que ele tá envolvido de alguma maneira aí com o filme do SOS Malibu, viu? Ele teoricamente vai dirigir, né? O Ivan, né? Teoricamente ele vai dirigir o Malibu. Pra não ficar no ar, o Jason Reitman é o diretor do Juno e do Obrigado por Fumar, né? Isso. E do The Office, né? De alguns episódios do The Office. Exato. Minha super ex-namorada. Você tinha super ex-namorada, né? É bom. Pula, não, né, cara, minha super ex-namorada é bom, cara. Não, mas já dele não. Super ex-namorada é bem... Chupa, Polar. Tá aqui, tá, caramba, fazendo... olha no IMDB, eu... Ah, tá até errado esse IMDB, editar igual editar a Wikipédia. Ele também fez um tiro no Jardim da Infância, que eu achava muito bom. O Ivan, tu tá falando do Ivan ou do Jason? Eu tô falando do Jason Reitman, que é o filho do Ivan. Ah, não, eu tô falando do Ivan. O Ivan ele fez. Que vergonha, viu? Shame on you. Meu Deus do céu, Ivan Reitman. Essas sequências tem que acontecer assim. Foi o diretor do primeiro Caça Fantasma, do segundo Caça Fantasma. Ele quer trazer o elenco todo original. Sequências tem que ser assim, mesmo que não dê certo, sabe? Tem muita sequência que é a mesma galera e não dá certo, mas que tente, certo? Porque as principais sequências são com o mesmo elenco, né? Assim, ou pelo menos com a mesma equipe, a mesma magia, né? Eu acho que se você tenta o mesmo elenco, uma mesma equipe, e não dá certo, né, pelo menos tá feito, né? Você tentou, pelo menos. Que... É, então, você mostrou que tava tudo ali pra funcionar, não funcionou, paciência. O Jurassic Park, por exemplo, o primeiro é espetacular, é mágico, é único. O segundo, mudaram algumas pessoas do elenco, né? Tentaram desfocar assim, apesar de ser a mesma equipe lá, tinha uma coisa desfocada lá, né? Sim. Faltava alguma coisa, né? O Jurassic Park, né? Os personagens principais lá, que eram interpretados pelo Sam Neill lá, pelo Jeff Goldman, Laura Dern. Sam Neill é a alma do Jurassic Park, assim. Então. Aí eles tiraram. O Sam Neill não aparece no 2, né? Ele e a Laura Dern, né? A Laura Dern aparece no 2. Aparece no telefone, é ela que liga pro exército e lá resgatar eles. É no terceiro. E aí... Oi? Não, não, no segundo. Terceiro. Não, não, é no terceiro, segundo... porque é o Sanil é que... No que segundo é só o Jeff liga Paul. Pra ela. Ah, é verdade, é verdade. Não, tá a Laura Dern aparece no segundo, cara. Não aparece, porque o dinossauro tá na cidade, que é exército, que nada. Não, não, tá certo, ele tá certo. O Jeff Goldblum que comanda lá o segundo, ele é protagonista. É verdade, verdade. Certo. Porra, eu vi recentemente, hein? O novo Jason pode ser o Predador. O Jason é aquele cabeludo, né? Aquele louro cabeludo do novo Sexta-feira 13, né? É? Dark Mirrors. Dark Mirrors? Produzido pelo Michael Bay aí. É, o Sexta-feira 13, ele é o Jason, né? O zumbi. Produzido pelo Michael Bay. Ele agora, em vez do facão, é dinamite. Corta e explode agora. Michael Bay tá produzindo esses filmes de terror todos aí, né, cara? Mas tá produzindo o novo Hora do Pesadelo, né? Isso. E que fique na produção, pelo amor de Deus, né? É, diga-se de passagem, a Platinum Dunes aí, eu acho que tá indo muito bem, cara. Ela fez três remakes dos clássicos de terror dos anos 80, cara, e os três se saíram muito bem pelo que eu vi. Não, Sexta-feira 13 foi rentável, Massacre da Serra Elétrica foi muito bem também. O Amityville também foi dele, o... Exato. O outro teve a Morte Pé de Carona. E agora ele tá vindo aí com a volta aí do Fred Krueger, né? Exato. Eu acho bacana. O papel do produtor é muito importante nisso. Ele não precisa nem se meter, não se preocupe que vai ter dinamite na Hora do Pesadelo, se bem que explodem a casa do Fred Krueger. Uma, pelo menos, dele, né? Pô, uma tinha que ter. Explode só ali. No original ia pegar só fogo, né? Mas aí, não. Tá muito sem explosão. Pirotecnia é com ele mesmo. Mas é legal, o Predador, cara. E existe uma lenda urbana que quem fazia o Predador era o Van Damme. Com um tamanco de 1,60. Vocês lembram disso? Isso não é fato? Bom, fato não é, porque o Predador é gigante. Pelo que eu ouvi dizer, ele usava realmente um tamanco, que nem o SUS fala, chicante. E aí, por causa do tamanho dele mesmo, ele teve que sair e entrou outro cara. Isso daí foi o que eu ouvi dizer. Mas ia ser demais, né? O cara correndo atrás do Danny Glover e dando um espacato. Ah, pelo amor de Deus, né? É. Predador, tô vendo aqui no IMDB. O Predador era um tal de Kevin Peter Hall, que fazia também o piloto do helicóptero lá, logo no começo do filme. Isso aqui é aproveitar pro cara, hein? O cara não era nem conhecido, pagava lá 800 conto, uma bolacha, água e sal e 3 sucos de caju, tava certo, né, cara? O cara virou e falou assim, ó, vou te contratar pro seu piloto do helicóptero. Ah, tá bom. Aí liga de madrugada pro cara, o Van Damme deu pra trás, mano. Você não tá afim de ser o predador, não? O cara, nossa, eu vou aparecer duas vezes. Aí ele chega lá, bota uma armadura, máscara e esconde o cara inteiro. Fala, ó, grita aí, vai. É relativo, né, porque o predador, ele fica invisível também. Já que ele fica invisível, ele podia ser lá, aperte os cintos, o piloto sumiu, né? É porque assim, o Van Damme, ele é muito amigo do diretor do primeiro Predador, do John Mack, e ele tava confirmado mesmo pra ser o Predador. Mas depois, assim, na amizade, ele não queria que o nome dele saísse nos créditos. O diretor disse assim, não, vai sair, vai ter que sair, a gente tem que acreditar o Predador e etc. Aí ele desistiu das imagens, que pau no c***, não vou te dizer. É, que disse que não, disse que na verdade ele saiu da produção porque ele queria fazer o Dragão Branco, né? Oh, ainda bem que você... Que susto, eu pensei que você ia falar que ele tinha saído da direção pra fazer o Dragon Ball. Boa! Falou que tem alguém que tá me devendo uma grana nesse podcast aqui. Quem, eu? Não deve nada, não. Casou, sem conta no chão, que Dragon Ball ia ser um sucesso. Bom, agora o Derek Mears, né, ele tá deixando de ser o Predador de Sexta-feira 13 pra ser o Predador em Predadores, do Robert Rodrigues. Muito bem, Robert Rodrigues dirigindo. Ih, que bizarro vai ser isso. Nossa, vai ser medonho. Robert Rodrigues é o Tarantino que não deu certo. Cara, mas às vezes a coisa é tão ruim que dá volta e fica bom, né? Vide aí Uma Noite Alucinante 3. Putz. Pô, eu acho que aquele filme é um cult, pô, muito 10, assim. Mas, pô, é extremamente ruim, mal feito. Ah, eu acho dois pior, cara. Não tem nenhum bem feito, mas eu gosto dos três, cara. Eu gosto do primeiro e do terceiro só. E segundo a fonte do E! Online, o diretor George Miller, né, estaria considerando a oscarizada Charlize Theron, né, por Hancock e Monster, e Tom Hardy, ainda pouco conhecido, ator de Rock'n'Rolla, ou, como é que chama, Oliver? pica na pedra. E Band of Brothers para Mad Max 4. Como Mel Gibson não deve retomar, é possível que Hardy, que está em A Origem de Christopher Nolan, esteja na corrida para o papel do Guerreiro do Asfalto. Ainda não há uma data de lançamento definida, mas especula-se que as filmagens devem começar em meados de 2010. Lembrando que é difícil sair de uma cadeira de herói pra interpretar um herói de ação, né? Eu gosto muito do Mad Max. É só, ah, não, na verdade não, Oliver, porque você só muda de veículo. Como vocês são ruins, cara. Vai ser uma cadeira de roda com motor de geladeira, coisa assim? Motor de geladeira. O George Miller, esse é um projeto que ele quer fazer há muito tempo, né? Acho que vai ser empecilho, porque ele tá confirmado já com Rap Fit 2, né, que tá fazendo aí, e o pessoal pensa, ah, é animação. Não dá trabalho, e que dá muito trabalho pra dirigir. Uma animação dá muito trabalho. O George Miller, ele dirigiu o primeiro Mad Max, certo? Porra, George Miller dirigiu e Chora Sem Fim, cara. Então, isso que eu quero dizer. O cara dirige Mad Max e Happy Feet, cara. Ele dirigiu Baby, né, cara? Baby também. Nossa, isso tem que valer alguma coisa, né, cara? Por favor, né? Bom, alguém aqui tá esperando um bom filme? Ah, cara, eu não espero muito de Mad Max, não, meu. Agora, tem tanto filme pós-apocalíptico nesse mesmo esquema, meu, vai ter que ser um negócio muito inovador. É o que eu digo, tem que ter a alma dos filmes, são assim, você tem que manter a equipe que fez sucesso. Sequência é isso, cara, tem que colocar na cabeça isso. Por que que Indiana Jones novo fez sucesso? Porque tava a equipe toda junto, cara. Exato, mas fez sucesso. Não interessa a qualidade, entendeu? Porque vai vir um 5 aí por causa do sucesso desse quarto, entendeu? Quem não queimou o filme, revitalizou a série, todo mundo comprou a box do Indiana Jones de novo. Então, eu acho que tem, vale muito a pena. Mad Max é um clássico cult, não é um blockbuster, né? Eu aposto. Agora, sem Mel Gibson. Tem que sentir o cheirinho de terra. Exato. Boa. E pintar de terra mesmo, né? Que pariu, só tem terra naquele filme. Poeira. Clássicos assim tem que ser reverenciados, porque são filmes assim que você assiste, você lembra de uma época, sabe? Você sente o cheiro da época, você embarca e volta, você lembra assim, porra, cara, quando eu vi esse filme eu tinha 10 anos e tava no colégio, sabe? Quem não cresceu nos anos 80, chupa essa. Ó, oh, porra. Essa geração anos 90 aí, que tá por aí, que tem 18, 19 anos, porra, meu irmão, eles perderam muita coisa, né, cara? Porque finalzinho dos anos 80 ali foram mágicos pra quem criança naquela época, né? Quem nasceu em 70 já não tem essa magia toda, porque já era um pouco maior, né, nos anos 80. O Argentão. Que isso, esse meu. 70 e pouquinho ainda. E 70 e pouquinho? 81, meu. E segundo o site Hugo, né? Hugo.net, o ator Dylan qual que é o nome do cara, olha? Dylan Baker, cara. Dylan Baker, ele disse que vai estar aí no quarto filme do Homem-Aranha. Quem não lembra dele, ele já teve no segundo filme como professor Kurt Connors. Na mitologia da série, ele é o cara que se transforma no lagarto. Ok, né? E é isso, cara. E acabou, já. O filme saiu em 2011, o Lagartão. Ok, na mitologia da série, em quadrinhos, né? Porque no filme ainda nada aconteceu. Eu vou ser sincero, esses caras que se transformam em bicho, essas coisas assim, não combina muito. Eu não gosto, eu acho que poucos vilões que eram desse jeito funcionaram no cinema. Tem que ter um pouco de humano nisso. Será que um lagarto lá, um estranho, né, bicho? Pra mim, o mais irado foi a mosca. A mosca é só 24 horas que vive, né? Então, tá. Eu não sei não, cara. Já apareceu no 2, já apareceu no 3. Putz, o personagem já tá até meio desgastado. O Homem-Aranha? Dr. Connors. Ele já tá até meio desgastado, porque tanto que já falaram que o lagarto ia aparecer no filme, que minha senhora, meu. Desde o 2 falam que ele vai aparecer, porra, meu. Porra, no 4 tem que ser o Carnificina, né, cara? Imagina. Puta, aí ia ser uma porcaria, hein, meu. Carnificina. Tem um personagemzinho melhor, cara. Aí, os filmes do Homem-Aranha são pra criança mesmo, então não pode ter Carnificina, não. Não, meu, eles estragaram o Venom, cara. Vão estragar o Carnificina também. Você quer ver Carnificina, você assiste Rambo 4. Então, porque não sei se vocês perceberam, mas no primeiro e no segundo filme, os vilões tinham aquele traço de ser meio que pai do, aquele traço paternal com o Peter Parker, né? Primeiro você tinha o Duende Verde, o Norman Osborn, que praticamente adotou ele lá pra ser filho dele também. No segundo tinha o Professor Octopus, que você vai ser que nem a mim e tudo mais. Aí no terceiro, quando teve toda aquela mistureba, eles já reconheceram que não deu certo. Então talvez, pelo fato do Kurt Connors ter aquela coisa de ser tutor do Peter Parker nos outros dois filmes... Tu foi fundo nessa, minha nossa senhora, síndrome, cara. Síndrome do órfão. É livre, Homem-Aranha? Quem? Homem-Aranha livre, né? Acho que é PG-10. Porque, assim, eu não vejo... É uma franquia que pode até chegar no 10, tipo Jogos Mortais aí, entendeu? Tem público pra isso, cara. A meninada gosta do Homem-Aranha, é um personagem que faz sucesso, assim, com criança, né? Mas eu, particularmente, não gostaria de ver um lagarto na tela. Já baixa o Hulk. De verde tá bom o Hulk. É. Depois de Watchmen e Batman, a gente fica muito exigente com adaptação de quadrinho, né, cara? Esses quadrinhos mais infantilizados não me caem muito bem, por isso que eu espero muito do Kick-Ass aí. E Mike White, roteirista de Nacho Libre e Escola de Rock, falou ao site Collider sobre seus próximos projetos. Entre eles estavam Dan, uma comédia de ficção científica, da qual a gente ainda não tem muita informação, e Escola de Rock 2. Segundo White, o roteiro de Escola de Rock 2 já está pronto e agora só depende de algumas questões de agenda, tanto do estúdio quanto dos produtores e do próprio Jack Black. White, além de escrever, também atuou no primeiro longa como Ned Shibley, o professor substituto que tem um lugar tomado pelo colega de quarto, que é o personagem do Jack Black. Cara, esse é um cara que dá dó no filme, né? Porque ele é um capacho. O Black faz ele de idiota, a namorada faz ele de capacho, todo mundo faz ele de tonto, né, cara? E no Zumbiland ele ainda morre cagando ainda. É verdade. No Zumbiland ele é passado pra trás das meninas e ainda morre cagando. A namorada faz dele um idiota, o Jack Black faz dele um idiota e ele é um idiota, né? Ele tem cara de idiota, né? Caralho, o pobre do cara, deixa o cara. Tirando que ele é o Mike White e Jack Black, puta, piada pronta isso aí. Né? Porra, mas... A produção mais alvinegra que você já viu, né? Exato. Michael Jackson. Agora, Escola de Rock é um filmaço, né, cara? Muita referência boa a rock mesmo, AC/DC. Eu acho até que vale a pena mesmo. É um filme bacana. Eu acho que o Jack Black topa se sair mesmo, se confirmar o Escola de Rock. É simples, é só falar que tem AC/DC na trilha, né, cara? Exato. E o Jack Black ele vai recusar pra quê? O Jack não faz nada de bom por aí, então ele ser isso mesmo. Bota ele pra fazer Escola de Rock, porque pega a carreira do Jack Black, o que é que ele tem de bom assim? Eu acho que o melhor filme dele que eu considero, fora o recente lá, o Trovão Tropical, Nacho Libre é um lixo, cara, meu Deus do céu. Ah, mas é ruim mesmo, hein? Vamos convir que o Tom Cruise está fantástico. Não, no Nacho Libre? Nacho Libre nem tá fantástico. No Trovão Tropical. Não, Trovão Tropical é um filmaço. Eu gosto muito do Bicagem Wide, por favor. É um filmaço dele assim, mas de resto, cara. Trovão Tropical é bom por causa do Robert Downey Jr., cara. Porra, mas o Jack Black lá, um drogado, ele faz um drogado, fez um drogado foda ali, né, cara? É legal, mas, pô, Robert Downey Jr. rouba a cena, né, quando aparece. Ah, e tem Tenacious D, cara. Tenacious D é bom pra caralho. É cult, né? Não era bom, não. É, assim, sabe? Ah, é a carreira do cara, bicho, né? Não tem tão relevância, assim. Você não vê tanta coisa bacana, assim. O mais marcante dele, o Amor é Cego, né? Fala de Rock, eu acho. Eu acho que até o Alta Fidelidade, que é um filmaço também, né? Mas ele é só um coadjuvante ali. É, Alta Fidelidade, ele parece muito pouco. Ah, mas você não gosta daquele A Inveja Mata? É alguma coisa assim? Não lembro. Eu gosto daquele que o Bruce Willis mata, né? É o Chacal, não é? Ele é o nerdzinho que inventa as armas mais loucas pro Chacal lá. Primeira vez que eu vi o Jack Black foi no Waterworld. Puta, que referência, hein, cara? Cara, eu não lembro dele no Waterworld. Como ele tá nesse filme? Ele faz um piloto, ele faz um piloto de um hidroavião, assim. Ah, eu sei qual que é. Aquele enrosca a corda. Exatamente, ele mesmo. Aí depois eu vim assistir outros filmes, assim, aí tem um filme que eu adoro, que a galera acha tosco e tudo, mas o Demolidor do Sylvester Stallone, eu acho do... Ah, e o Demolidor, ele aparece no Demolidor, né? Você descobriu como que usa as três conchas já ou não? Pô, mas seria demais, né, cara? Nossa, essa cena é demais, cara, que ele chega do lado, ele fala um palavrão lá, né, e sai você a multa. A multa. A máquina de multa pro palavrão, ele chega lá da máquina e, porra, caralho, puta que pariu, não sei o que. Tá maluco, cu da puta. Mas vocês assistiram já esse, o ano 1? Eu não assisti ainda, cara. Não, foi, cara, é uma merda. Cancelaram a estreia do Brasil, né, cara? Cancelaram? É, não foi lançado nos cinemas. A gente vai ter que assistir pela TAM, né? Exato. Jurandir, você que tá mais por dentro, por que que as distribuidoras brasileiras estão com esse delay em tanto filme, cara? Não é delay, cara. Percebem que os filmes não são bons comercialmente e não lançam, né? Quer dizer, o Up. Teve uma janela aí de, acho que... Ah, mas o Up foi estratégia da Disney, né? Não foi delay mesmo. Assim, porque você lembra que o Wall-E foi uma semana depois, né? É. Da estreia nos Estados Unidos. Foi uma estratégia da Disney Disney, porque ela tava investindo, se eu não me engano, na divulgação de um filme da Hannah Montana, né? E não queria casar esses dois juntos. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil, né? Teve um filme da Hannah Montana no meio do ano, né? Teve. Junto com Transformers. Aí ela, assim, como ela decidiu que quer lançar poucos filmes no ano, 5 ou 6 filmes por ano, ela separa os filmes pra não ficar tudo junto ao mesmo tempo ali no... e competirem, né? Porque filme da mesma distribuidora que são lançados uma semana seguida da outra, eles competem, né? Então, não é bom. Porque geralmente, assim, quem é o público que vai ver o Up e o Hannah Montana? A maioria do Hannah Montana são crianças e emos. No Up, são crianças, pais, assim, a galera que gosta de animação e tudo mais, mas geralmente são crianças. Então, o cara vai uma vez por mês ao cinema. Ele vai escolher, ou vou ver o Hannah Montana ou vou ver o Up. Então, isso não é bom pra Disney. Então, acaba decidindo distanciar um pouco seus lançamentos pra poder pegar mais público, né? Se bem que o Up não precisa, né? Porque o Up foi um sucesso astrondoso, né? E é um filmaço. Um sucesso astrondoso, é a mistura de estrondoso com astronômico, isso? Exato, astrondoso. Stallone tá trabalhando no Rock 7. Que porra é essa, né, cara? Vai ser o Rock 5 no 7. Será que ele vai dar aula? Vai ter um instrutor? Vai ser... Se ele não der aula, ele vai pra lona dessa vez, cara. É, porque não tem como, né, meu? Daqui a pouco ele vai ser um velho de 90 anos com andador no ringue e mesmo assim vai bater no cara novo. Tá ficando forçado, né? Porra, mas que... Isso é um sacrilégio, né, cara? O Rock Balboa, o Rock 6 é um filmaço. É... Nossa, homenagem filmaço. Gigante ao personagem. Personagem, assim, homenagem ao Sylvester Stallone. Foi a volta do Sylvester Stallone e ele quer fazer esse set e vai queimar muito filme, né, cara? E é a volta por méritos próprios, né, cara? Não, ele não dependeu de mais ninguém pra fazer o Rock 6, cara. Exatamente. E é tão engraçado que nem a mulher dele não quer que ele faça, cara. Diz que os filhos não querem que ele faça porque diz que vai dar vergonha pra eles. E o Bocó, mesmo assim, quer fazer, né? Tudo vai depender do sucesso dos Mercenários aí. Se o Mercenários vier fazer sucesso, pode esperar Falcão 2, pode esperar... Cobra 2. Cobrete 2. Marion Cobrete. Porra, Demolidor 2. Porra. Nossa. Puta, porra. Agora cavou fundo, hein? Daylight 2. Nossa, 2. Oscar 2. Chega, Oliver, pelo amor de Deus, cara. Oscar 2. Qualquer, joga minha mãe do trem 2. Para se mamãe atira 2. Para se mamãe atira é bom pra caralho, meu. Olha aí, seria foda. Tony voltando, né? Tango e Cash 2. Seria do caralho. Ele, aliás, o Kurt Russell ia dar graças a Deus, né? Exato. O pobre Kurt Russell gostando dele. É. Eles fariam dois velhos rabugentos 2, né? Televisão. E na semana passada foi divulgado um pôster, né, da sexta temporada de Lost, né, um pôster que metade dele já tinha sido divulgado há bastante tempo atrás, que mostra todos os personagens. Metadinha do pôster já tinha sido mostrado há, sei lá, uns 2 meses atrás, que mostra todo o elenco da série, né, na penumbra, assim, e o Locke de costas pro pôster. Caralho. Só que o dessa semana mostra a frase The Final Season e tem alguns hieroglifos, né? E o pessoal tá achando que esses hieroglifos podem trazer algumas mensagens sobre algumas dicas, né? Sobre o final da... Sobre a temporada final de Lost. O pessoal de um site mandou a imagem, né? Do pôster pro um tal de Dr. James Allen, que é professor da cadeira de Egitologia e Estudos do Oeste Asiático Antigo da Universidade de Brown, from Motherfucker Entertainment Business. Como é que é? Ele é o Dr. James Allen, professor da cadeira de Egitologia e Estudos do Oeste Asiático Antigo da Universidade de Brown, from Motherfucker Entertainment Business. E ele apontou que a estátua de 4 dedos poderia não ser Anubis, né? E como sim, Homer Simpson. Suas... E sim, a deusa egípcia, meio cavalo e meio crocodilo, Taurit, que protege as mães e as crianças, né? Além disso... Puta, eu queria uma criança. Não, não. Protegida. Ela é a protetora das grávidas, né, cara? Faz sentido, pô. Mas das mães e das crianças, pô, também. Ô, deixa as crianças, pô. Só o Pelé pode proteger as crianças? O Pelé e o Michael. Eu imagino... O Michael dava amor. Eu imagino uma criança. Eu imagino imagina uma criança que vê uma deusa que vê metade crocodilo, metade cavalo. Isso é bom pra é daí que vem a culpa, né, cara? Muito saudável, é muito saudável. E outra coisa que ele identificou também é que tem duas palavras, né? Dois hieroglíficos. Hieroglíficos, Braps? Hieroglíficos é do Chapolin, né? Dois hieroglíficos. Chapolin é do Aerolitos. Chapolin é Aerolitos. Dois hieróglifos que representam duas palavras egípcias que querem dizer quem é seu guia ou quem é seu líder. Isso, né? Daí. E aí qualquer um dos significados serve pro Loki. E eu acho que isso daqui é uma balela foda, cara. Eu acho que o professor, o Dr. James Allen, professor da cadeira de Egitologia e Estudos do Oeste Asiático Antigo da Universidade de Brown for Motherfucker Entertainment in Business, não existe, cara. Agora respira, desgraçado. Isso olha lá, daí, Oliver, cara. Olha lá, Oliver, o Argentoni querendo pagar de Star Wars a Force Unleashed de Ultimate Eu acho que o Dr. James Allen, professor da cadeira de Egitologia e Estudos do Oeste Asiático Antigo da Universidade de Brown for Motherfucker Entertainment in Business, vai pegar muito mais. Eu não tô lendo, né, parceiro? Eu acho que o cara assistiu o Pânico e viu o Fred Mercury prateado. E aí ele, quem é papai? Quem é papai? Quem é seu guia? Quem é papai? Toda vez que eu vejo algo do tipo assim, de assim, essas gravuras, né, assim, em texto ou em paredes, eu lembro muito do final do Alex Kidd, cara, de aquele que você tinha que pisar, né, só o Luan Mar, peixe, estrela, peixe, tudo. Ah, nossa, é mesmo, cara, que horror. Eu não lembro disso aí, não é do meu tempo. Bem, a Nickelodeon comprou os direitos, né, das Tartarugas Ninjas por 60 milhões de dólares. E ela vai fazer não só uma série de TV, como também um filme, os dois, pra 2012. Mais um, né? Mais uma série, pelo amor de Deus. Eles pretendem fazer uma série em CG, no estilo da animação do filme de 2007. E o filme vai ser distribuído pela Paramount, né? Que, aliás, é do mesmo grupo da Nickelodeon, que é a Viacom. Vale a pena, assim, um novo Tartaruga Ninja, porque queriam fazer um filme live action, né? Não era uma animação. É, o filme live action ainda vai acontecer. Só que eles também vão fazer uma série pra TV em CG, né? Mas sério, cara, live action das tartarugas, cara? Compraram direito de tudo, então eles vão lançar brinquedos também. Então, quando tiver chegando 2012, você vai ver a Tartaruga Ninja em tudo quanto é lugar, cara. Inclusive, o mundo vai acabar porque vai ter uma Tartaruga Ninja no LHC, o brinquedo de filho de alguém, que vai culminar numa porra de um buraco negro e vai acabar com o mundo. Certeza. Cara, eu particularmente acho que se tiver que ter um outro filme de Tartaruga Ninja, ele tem que ser live action, cara. Eu sou muito saudosista nessa parada. É, vocês que falam tanto de 2012, aí vocês sabem por que dizem tanto que vai acabar o mundo? Calendário Maia. Não, assim, mas o que é que isso significa, esse calendário Maia? Porque o calendário Maia acaba em 2012. Sim, vai acontecer o quê? Vai de, tipo desligar da televisão e vai explodir o mundo? Vão tirar da tomada. É tipo esse digitar 4, 8, 16. Não, é assim. Aí assim. Não morre. Não, aí assim, só no símbolo egípcio e volta tudo normal. 108 minutos de prazo. Não é assim, vai acontecer o alinhamento galáctico, a galáxia com o Sol e o planeta Terra, e vai derreter as geleiras, o mundo vai ficar mais calor, tem que comprar muito, muito protetor solar, porque vai ser forte o negócio. Você quer dizer que as geleiras vão descongelar e vai virar tudo Waterworld, né? Exatamente. Meu Deus! Aí é o fim mesmo. Aí é o fim mesmo, cara. Bom, pelo menos o Jack Black já tem trabalho garantido. Nada de piloto, né, de hidroavião. Eu já vejo o Kevin Costner numa jangadinha falando: chupa! Eu tava certo! Eu já sabia, na verdade. Outra novidade aí pra quem gosta do seriado The Big Bang Theory, a atriz que interpretava a Kari Starbuck, Tracy, de Battlestar Galactica, vai participar do seriado dos nerds. É, ela vai fazer o papel dela mesmo e o... É que eu não que sei ótimo. Falar o cara Shashkoff. E tá tirando também que nessa foto aqui do post já tá a cara da Courtney Love, né? Kate, cara. É. Kate, que cara. Ah, é verdade. Cara é o nome dela. A Kate Shashkoff. E o episódio, pra quem tiver empolgado aí, quiser ver ela, vai pro ar dia 23 de novembro. É, dizem que vai haver nudez por parte dela, espero eu. E quem não sabe do paradeiro dela, ela tá no elenco fixo de 24 horas, né? Como assim? Ah, elenco corta. Fixo? Não tava nas outras, não. Ela vai entrar pra oitava temporada. Ah, na próxima, então, né? Eu não sei, eu não assisto. Pô, a melhor série do mundo. Esse negócio de participação de atrizes de outras séries nerds em Big Bang Theory já aconteceu antes, né? A Summer Glau participou de um episódio da segunda temporada como Summer Glau. Cara, eu acho isso demais. E imagina o Mark Hamill participando de um... Leonard Nimoy, né? Eles são muito mais trackers do que Jedi, né? Sim. Pelo menos o Sheldon é, né? Cara, e se você é nerd de verdade, você é tracker, né? E esse episódio da Summer Glau, cara, é muito legal, porque eles estão no trem e eles veem a Summer Glau, e aí os caras querem ir lá chavecar a Summer Glau, e todos querem ir lá chavecar a Summer Glau. Muito engraçado. Chupa Oliver, chupa Polar, que fala que Dollhouse vai acabar por causa da Summer Glau. Tá aí, ela participou de Big Bang e os caras já assinaram até a quinta temporada. Mas não por causa dela, caraca. Não, mas Summer quando ela participar de Dollhouse vai assinar até a sexta, certeza. A teoria do Big Bang não é aquela que diz que explode tudo? Exato, é o 2012, né? Será que é o Sheldon que vai explodir tudo, hein? Eu acho que eu fui uma das únicas pessoas que gostou da série Terminator. Eu gostei de assistir. Não, você gostou também. Não me preocupei com esse negócio da história, sabe? Da história tá errada aqui. Eu gostei muito do Terminator 4, porque assim, era uma coisa que eu sempre imaginava, era ver como, o que é esse líder da resistência, né? O que é que esse cara é tão importante, porque sempre idolatraram tanto ele com moleque, e a gente não sabia porquê, né? Me mostraram o motivo, só não gostei da gritaria dele, né? Gritaria Batman dele. Porque ele fala igual o Batman, né? Exato. Amigo, se você... É imponência, né, cara? Quem grita maior, quem grita mais alto. Você quer ser aí o popular, o badass, fala que nem o Batman, né? Dentes cerrados, gritando alto. Os principais podcasts da internet começam gritando, né? Então... Tá a dica. Ele é o foda porque ele não sofre rejeição de tecidos e um transplante de coração no meio do deserto, né, bicho? Exatamente, o cara é foda mesmo. O cara pra aguentar isso tem que ser muito macho. Games. E vamos agora para os destaques de games. Invasão dos vídeos de Left 4 Dead 2. Dublador revela novo jogo de Mario Bros. Action figures fantásticas de Call of Duty 4. Bem, essa semana vazou um vídeo, um trailer introdutório de Left 4 Dead 2, e pra quem gosta do estilo, é simplesmente empolgante, né? Olha só, Left 4 Dead, eu que sou um novo proprietário de Xbox 360, joguei o Left 4 Dead 1, não gostei. Eu acho que um jogo que tem uma proposta de, por exemplo, World of Warcraft, ele não funciona offline porque ele foi feito pro modo online, né? Ok. O Left 4 Dead tem história, mas é totalmente confuso. Você pode escolher as fases, você pode pular a história. Eu não gosto de jogo que não tem uma sequência de história, sabe? E isso me incomoda muito. Ainda bem que Tarantino não faz jogo, né? Exato. E se fizesse, meu amigo, não seria uma coisa que eu gostava. Mas o Left 4 Dead, a ideia dele não é você jogar. Você tem ali as missões single player, mas a ideia dele é sempre você jogar online, né? Não, então que não tivesse, então, missão offline. Porque não tem sentido. Não tem sentido mesmo. Por exemplo, ó, Call of Duty, que é uma história fantástica. O 2, ou não, o 4, o novo, né? Qual é o novo lá? O World of War. É fantástico, né? Você pode jogar offline perfeitamente. E online é brilhante. Eu acho que jogo tem que usar essas duas propostas. Nem todo mundo gosta de jogar online. Não gostei de jogar Left 4 Dead offline. Eu sei que online eu já joguei no PC. Me diverti muito com a galera. É engraçado, sabe? A galera gritando, desesperada, morrendo. Ah, me salva. Então é divertido. Mas offline me decepcionou muito. Offline, então, você que comprou um Xbox, você já chegou a jogar você e mais uma pessoa? Seguindo as fases. Não, o modo de cooperação? Mas isso, modo de cooperação é animal, cara. Eu gostei de jogar Resident Evil 5 desse jeito, eu adorei. Eu curti bem o Left 4 Dead no modo de cooperação, tanto no Xbox quanto no PC. Tem uma redezinha aqui em casa, então é onde a gente jogava. Left 4 Dead 1, no caso, né? É, o Left 4 Dead 1. Mas, cara, eu não tenho do que reclamar. Eu sempre gosto desses jogos da Valve, gosto da engine deles. Me agradou bastante tanto que tá lá, inclusive tá na Xbox agora o jogo. Meu irmão tava jogando até agora há pouco. Mas legal. Eu acho o conceito, esse a gente comentou lá do Zubiland, esse é o conceito do não levar o zumbi a sério, né? Puta que pariu, os zumbis são muito rápidos aí, né, cara? É agressivo, né? Sim. É, não leva tem... for that, cara. E saudade do Resident Evil. Zumbi devagarzinho, né? No 1, vocês lembram no 1? O que eu gosto do Left 4 Dead, cara, é que a graça mesmo não é nem a cooperação, tá? É você matar os zumbis, cara, porque a quantidade que vem que eu acho divertida, tá ligado? Quando assim, o jogo não tem surpresa, né? Ele avisa tudo que tá vindo pra cima de você, cara. Então, só que o que acontece? A hora que ele fala, meu, se prepara que lá vem, tá ligado? Abre uma porta, não é 10, cara, não são 15, não são 50 zumbis arrebentando tudo mesmo. Isso que eu acho divertido do jogo, tá ligado? Uhum. Ah, eu sei que eu adoro então, cooperativo atirar nos carros com alarme, cara. Então, eu joguei puto no... da vida. Eu joguei no PC também, eu não joguei no Xbox ainda. E eu curti pra caramba, apesar de eu não gosto de jogo online. Mas eu joguei em LAN, né? Com a galera lá, a gente foi na casa de um amigo meu, a gente fez uma galera se juntou lá pra jogar. Não, e foi muito divertido, cara. Agora, não sei quanto online, assim. Eu não sou muito ligado em jogo online, não. É, e o legal desse Left 4 Dead 2 vão ser algumas armas novas, né? Tipo motosserra, frigideira... Acho que isso daí vai dar uma mudada bem legal no jogo. Mas é esperar pra ver, né? Left 4 Dead tá chegando aí dia 17 de novembro. E de acordo com o dublador do encanador Mario da Nintendo, Charles Martinet, ele tweetou que há um novo game em produção do personagem. Olha só, eu não joguei o Mario do Wii. O Mario do Wii fala? Boa. Eu acho que sim, cara. Conversa assim, algum... ei, eu vou comprar um pão. É só isso? It's me, mamma mia. Pô, que dublador, hein? Pô, que influência o cara tem, né? Dublador do Mario revela o não tem sentido isso, não. E não é o só 18º isso. 18º jogo do Mario. E não é só isso, ele comentou também que ele viaja hoje pra Seattle só pra começar a dublagem. Ele chega a ficar lá quase 5 minutos, né, cara? E isso não. Daí não dá pra fazer pelo Skype, não, cara? Sim, com certeza. Action figures fantásticas de Call of Duty 4. Call of Duty 4 é um jogaço. Tive a possibilidade de jogar o 4 e o World of War recentemente, que é o 5, né? Call of Duty 5. O 4 é muito melhor. Olha, cara, é espantoso. Eu sei que eu tô um pouco atrasado na geração. Eu tô descobrindo, assim, grandes clássicos, assim, coisas que descobri há 2 anos atrás. Mas eu tô descobrindo agora e eu fico impressionado como o Call of Duty 4, eles pegaram o CS, o clássico CS, e deram uma roupagem de gente, né, nele, sabe? Tiraram as brincadeiras, aquelas coisas toscas e tudo mais. Deixaram sério, como um roteiro de um filme. A história é fantástica, é cativante. Pô, Call of Duty 4, ó, pô, batendo no peito, gangster more, né? Ô, Jurandir, você chegou a jogar algum outro Call of Duty? O joguei do PlayStation 1, né? O 1 e o 2. Ah, tá. Não, o único que eu não joguei foi o 3. Os outros também eram muito bons, né, cara? Eu disputava, né, cara? Eu jogava o Call of Duty e jogava o Medal of Honor. Eu gostava mais do Medal of Honor, mas... essa geração nova não tem vez, cara. Call of Duty é... inclusive que querem adaptar pro cinema, né, o Call of Duty, mas o jogo já é um filme, não tem sentido adaptar, né? Já tem o Soldado Ryan, né? Então pra quê? O jogo já é uma coisa batida de filme de Segunda Guerra, né? Vai fazer o jogo do filme do jogo, né? Call of Duty, olha, eles juntaram o Soldado Ryan com o Band of Brothers. Exato, e quando você joga até a trilha é parecida. Exatamente. E no Call of Duty 5, cara, só em ter a dublagem lá do Jack Bauer, do Kiefer Sutherland, já... E eu assim, porra, eu jogando e eu escutando o cara, damn it! E eu, caralho, irmão, quem... E o Flash vindo na cabeça, porra, que estranho, cara. Só faltou ele falar o do e now na frente, né? É, ele fala várias vezes. As frases do Jack Bauer estão todas lá, cara. Ele começa a gritar, run, run, run! E eu, porra, Jack Bauer. Demais. E isso é que é legal, né? Esses grandes jogos estão vindo com essas dublagens espetaculares. Parece que o Bill Murray, ele dubla o Call of Duty 4. Ele é um do... acho que ele é o principal lá, o que fica com cigarrinho na boca. É o Captain Price é o nome do personagem principal. Exato. Mas independente das dublagens, né? Lançaram uns action figures, uns bonequinhos. Segundo a gente. Captain Price. Cara, animal, hein? É muito Eles lançaram uma coleção de bonecos, né? De um cesto, que são os bonecos maiores. menores e que sempre tem articulações melhores, roupa de pano, mais acessórios. E os eles estão parecendo os Falcons. Mesmo. Exato, tá igualzinho Falcon. A única coisa que eu não gosto desse mercado de action figures, assim, que na hora da divulgação, eles... com certeza eles usam um modelo de escala maior pra dar riqueza nos detalhes. E na hora que você compra o barato, cara... Esse não é um problema para as figuras de 6 polegadas, isso acontece mesmo. Eles fazem um boneco maior para poder tirar as fotos, mas esses bonecos de 1/6, a maioria das fotos estão do próprio boneco. Então se você pegar os bonecos de 1/6 que tem por aí de guerra, cara, eles têm essa perfeição que você vê nas fotos. Então bem legal. Olha, mesmo. Tá muito bem feito, mas a cara dele está um nojo, hein, brother? O pescocinho também. Já vi. Até o Ken da Barbie é mais bem feitinho. Os bonecos do Lost, cara, é que são de impressionar, né, cara? Esses action figures do Lost. Ah, mas peraí. É isso. É, exatamente isso. Exatamente isso que eu ia falar agora. McFarlane é outros 500. As fotos da divulgação, cara, perto do que são realmente os action figures, cara, tá, cara, bem longe de uma com a outra. Mas isso daí não tira o mérito do produto aí, no caso. Então, eu tenho aqui o do Loki. Você já beijou a carequinha do Loki? Quadrinhos. Mangá de Dragon Ball é banido de condado dos Estados Unidos. É absurdo. Eu entendo, Dragon Ball ele é bom por causa disso, cara, das coisas engraçadas. O mangá, eu li recentemente. Na verdade, eu vou até confessar aqui que eu não comprei os mangás do Dragon Ball. Eu ia na Saraiva e lia um pedaço toda semana. Li 18 mangás do Dragon Ball na Saraiva. Por que não, né, cara? Tomando cafezinho lá e tudo bem. Gostei muito, é muito engraçado. É muito melhor que o desenho. Muito melhor mesmo, cara. Tem muita historinha paralela, assim, que você se perde um pouco no desenho. É impressionante, né, cara? 40 episódios do Goku e Freeza. Não existe isso, né? É tenso pra caramba. No caso aí, o mangá do Dragon Ball foi banido das bibliotecas do condado de Wicômico, no estado de Maryland. Dá pra ter uma ideia por que foi banido, né? É, exatamente. É porque o pessoal joga o I rindo lá, né? Eu só acho que eles demoraram um pouquinho só pra resolver banir o mangá, né? 30 anos depois. É, e isso começou por um processo aí de um pai, né, que registrou que o conteúdo das HQs era inadequado pra faixa etária no qual o mangá, no caso, tava sendo, digamos assim, no público mais focado pro mangá. A Chicama é muito tarado nos mangás, cara. É impressionante aquilo que tem no desenho, não é 10% do que é o mexicano. Não é, não. Agora me diz, o problema aqui foi as cenas de nudez do Goku criança, é isso? No mínimo algum moleque retardado lá deve ter se jogado em alguma caixa d'água achando que uma nuvem voadora ia salvar ele, sabe? Pelado. Só pode isso, né? Pelo amigo, é tudo retardado, é capaz de ter lido e achado que dava pra fazer. Ah, Goku tem uns órgãos muito pequenos, né, cara? Isso... Japonês, né? Que escroto. Que escroto. Que escrotinho, né? A Noite Mais Densa lidera novamente as vendas de HQ nos Estados Unidos. Pra quem não conhece, A Noite Mais Densa é uma série densa de quadrinhos. E que se passa à noite, é isso? Se passa à noite, é isso. E ela é da DC, da Don Corleone Comics. Puta! Cara, ele vira e mexe, ele puxa essa de novo. Ele insiste, né, cara? Cara, basicamente, A Noite Densa aí, ela é uma série de quadrinhos que a DC finalmente bateu a Marvel e, pô, os números da DC são ótimos, assim, com relação, né? E nessa Noite Densa aí, você pode conferir várias coisas legais. Isso pode representar coisa muito boa, né, cara? Porque a Marvel tava toda se sentindo, né, depois da compra pela Disney aí, de suas ações terem valorizado muito. Aí chega a DC e passa a Marvel, né? Então mostra um pouco de força, pelo menos, né? Tinha o dedo no rabo, né? Dá um pula pirata na Marvel, né? Pula pirata, É, porque a Marvel tá sem nenhuma saga de efeito, né? Agora, assim. Mas tem que ver que, por enquanto, da Marvel, né? A editora Marvel, ela tá, tipo, em um hiato aí, não. Não tem nenhuma grande Exato. Série rodando agora, né? É por isso estão usando DC... tudo no cinema, né? É, talvez eles também estivessem achando que a saga do Capitão América fosse render tanto e não tá, né? Nada daquilo que eles estão esperando, né? Espere quando for sair o filme do Capitão América pra vocês verem a quantidade de coisa que vai ter. É, isso me preocupa. Vocês lembram quando saiu o X-Men, né? X-Men tava praticamente morto. Saiu o filme, revitalizou tudo, a série, quadrinho, jogo, o cacete é quatro, né? Inclusive, adaptaram muitas coisas dos filmes pros HQs, né? Até o uniforme, né? Ah, sim. E, se eu não me engano, saiu uma HQ também dos X-Men, baseada na história dos filmes, né? Eu lembro de ter assistido um episódio de DLC, que eles iam procurar um HQ desses. What the fuck? O DLC? Puta que pariu. Barrado no baile da Malhação Norte-Americana. Ô, era bom, cara. Minha namorada gostava. Ah, toda mulher gosta mesmo. Exato. Gatinho, bofe. É, mas é legal isso, concorrência. Só existe concorrência quando um supera o outro num determinado período, assim. Então é bacana ver a DC com a sobrevida aí. E esse lance dos filmes, algumas características dos filmes acabar nos quadrinhos é grande verdade, né? Porque a Marvel começou essa revolução toda com o Blade, né? É. Que o primeiro filme chegou aí de maneira bem discreta e acabou pressionando. E, tipo, muitos elementos que tá no filme nunca existiu nos quadrinhos, né? Blade impressionou tanto que tem o Ryan Reynolds no último. Você não podia deixar quieto, né? Eu gosto do cara, eu acho ele um bom ator, cara. Isso que é triste. Miscelânea. Como todos sabem, né, a Baía de Guantánamo está sendo oficialmente limada este ano pelo presidente Barack Obama. Sendo assim, essa prisão, que era usada muito na guerra contra o terror, vai simplesmente deixar de existir. E o pessoal ficou sabendo que um dos maiores instrumentos para torturar e conseguir informações dos terroristas era o uso de música na tortura, né? Então é um fato que era usado música de heavy metal e rap, e até música infantil também. Não há nada pior que Xuxa, fi, pra causar tortura. Cinco patinhas foram passeadas. Yeah. Pelo som ambiente aqui da empresa, eu já recomendaria pra vocês aí de Guantánamo, Lady Gaga e Pussycat Dolls, mano. Ô, Lady Gaga é bom. Como diria o Galvão, Pussycat. Cara, mas falou em Guantánamo, você pensa naquela salsa, né, velho? Tem um nome tão animado. Guantanameira? Tô vendo Guantanameira. Demais, demais. Então, o pessoal do Pearl Jam, o pessoal do R.E.M., por exemplo, estão exigindo, né? Lá nos Estados Unidos tem o Ato da Liberdade de Informação, e eles querem saber se as músicas deles também foram usadas durante a sessão de tortura. Por quê? O Rage Against the Machine, por exemplo, e o Audioslave já foram usadas músicas deles na tortura, e o pessoal do Pearl Jam tá com medo de ter sido associado a esse tipo de coisa também, né? Ele tá com medo de não estar no top 10 de Guantánamo. Pô, vou falar, cara. Rage Against, cara, ainda vai lá, agora, R.E.M., meu, o cara quer torturar mesmo a pessoa, né? Não, mas você pensa a música de tortura, os caras devem ter colocado aquela Left Behind no último volume, né, e chicoteado o cara. Como que era a música do R.E.M.? Oh, life, it's bigger. It's bigger. It's bigger. For shiny, you. Happy people. Pô, a R.E.M. eu acho do caralho, cara. Pô, lógico que é, mas, pô, você vai torturar como? Com Shiny Happy People? Não, os caras pegaram, fizeram um risco bem no meio do CD, ficava Shiny Happy, Shiny Happy, Shiny Happy, Shiny Happy. Caralho, Laranja Mecânica. É, cara, por aí mesmo. É, e a Nokia resolveu processar a Apple, e o Eminem resolveu processar a Apple. A Nokia tá processando a Apple porque eles dizem que a Apple violou aí mais de não sei quantas mil patentes pra fazer o iPhone, e desde o primeiro iPhone. O que acontece é que a Nokia, ela não processou só a Apple. A Nokia aí tem um histórico de processo contra outras empresas enorme, porque os caras estão naquela. Vamos inventar o celular? Vamos. Então vou patentear até a tecla 9 do bicho, sabe? Então tudo que tem o número 9, você tem que pagar pra Nokia. Tô generalizando foda. Os caras, eles estão processando pelo uso de SMS, porque eu acho que é, talvez tenha uma tecnologia deles, pá. Ou seja, no final de tudo vai ser uma puta marmelada, a Nokia não vai ganhar porra nenhuma, eu espero. E o Eminem é outro também. O Eminem tá alegando aí que tem 93 músicas dele que ele não autorizou ser passado pro iTunes Store. Só que você concorda que são quase 100 músicas, cara, e você não tem uma assinatura? Com certeza tem alguma coisa aí e a Apple tem alguma coisa pra se defender. E mesmo se não tiver, o máximo que eu acho que pode acontecer, se o juiz não for comprado por sexo, que nem da Courtney Love foi, pode acontecer a Apple ter que tirar as músicas do Eminem. Eu curto o Eminem, eu acho legal. É, ele foi legal, agora ele tá um escroto fora, mal-humorado, acha ruim de tudo. Os processos aí da Nokia e do Eminem, cara, vem de um cara que tá longe da mídia faz tempo e de uma empresa de telefonia que tá em segundo lugar depois da Apple, né? Se eu não me engano, não tá nem em segundo lugar, porque a Nokia, ela desde de 96, esse foi o pior ano dela com relação a finanças, cara. Então, os caras devem estar desesperados querendo arrancar dinheiro. Até quem usa aquela camisa vodka, Connecting People, sabe? Que tá pagando o processo. Olha lá, é branco, azul e a fonte é da Nokia, paga. Pelo amor de Deus, né, cara? E o Eminem, o mais perto que tá chegando no showbiz é tomar uma bundada do Borá na cara, né, meu? Cara, a música do Eminem que eu recomendo é Fack, F-A-C-K. Marshall Mathers é um excelente álbum dele. Tem muita música boa, inclusive aquele Stem que ele gravou com a Daido, né? Exato, que colocou a Daido no mercado, né? Não, vamos perguntar pra quem sabe. Guizão, o que você acha? Odeio. Não, brincadeira, eu gosto sim de Eminem, cara. Ele fez no clipe dele, acho que é do Slim Shady, que ele cospe no restaurante. Ele cospe no burger, no hambúrguer. Cospe no sanduíche, o cara morde o sanduíche, tá a baba do cara. Eu sempre pensei assim, pô, essa galera deve fazer muito isso, né, cara? Ah, faz. Você não viu o filho da puta lá fora tomando banho no barato de fritar batata? Bom, segundo a minha mãe, o fogo mata tudo, né? Tomara, né? Tomara, né, velho? E a Sideshow Collectibles lançou uma estatueta de 12 polegadas, né? Que tem cerca de 30 centímetros aí. E uma homenagem ao quarto filme do senhor Indiana Jones. Que é o filme Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. A cena, lembrada no action figure, né? É parte daquela em que o Indiana... Em que ele entra na geladeira, meu, pra fugir dos nazistas e tal. E ele entra numa cidade que vai ser explodida por uma bomba nuclear. Aí ele se esconde dentro da geladeira. A geladeira sai voando e tal. E é bem... É justamente na hora que ele sai da geladeira. Depois que a geladeira caiu. E esse action figure tem 600 exemplares e vai custar $175. Que é uma das cenas mais forçadas do filme, né, cara? É foda, porque tudo bem, ele não morreu de radiação, mas essa, aquela cacetada que ele toma, não conseguiu sobreviver. Mas aí que eu tava lembrando, né, é no... A Última Cruzada, né, que ele toma o cálice lá, que nunca mais vai morrer, não sei o que, pra ficar imortal. É, ele toma lá. Mas então, quando ele sai de lá, ele diz que pode perder a imortalidade, né? Isso que eu falar, ele é imortal enquanto ele estiver lá, né? Ah, tá. Então, mas nesse filme foram duas cenas forçadíssimas, né? Uma foi essa da geladeira voando e o cara sair ileso de lá, e a outra foi aquela na floresta que o Shia LaBeouf sai balançando nas árvores com os macaquinhos, né, meu? Dão de Tarzan, dominador de macacos. E aí, por $175, se vier pro Brasil, R$1.099 submarino, tranquilo, né? Tranquilo. Tranquilo. 15 vezes sem juros no cartão submarino. Submarino sempre pode... ajudando a gente. Sempre, né, cara? E agora vamos para o momento sofá. É, se bem que esse momento sofá aí, né... Digamos que o Polar tem direito de dormir na cama hoje, né? Com certeza. Então, pra quem não tá sabendo o que a gente tá falando, né? Conforme havia sido divulgado na outra semana, a Playboy ia ter uma edição, ia ter uma matéria especial nessa próxima edição, que ia trazer a Marge Simpson recheando com fotos de extrema sensualidade, né? Tudo isso pra comemorar os 20 anos do lançamento dos Simpsons na TV Fox. Então, se você clicar no link que vai estar no post, você vai poder conferir umas fotos calientes, além de uma entrevista, tudo nos mostra que são feitos com as modelos originais, né? Em carne e osso. É muito escroto isso, né? Enquanto você fala isso, eu tô desenhando a Marge Simpson pra essa revista, tá? E vai ser colocado no post aí pra quem tiver interesse. Uma foto de nudez da Marge Simpson. Então vamos aqui agradecer mais uma vez a presença do Jurandir Filho. Por nada. Valeu, foi bacana participar aí. Visitem lá rapaduracast.com.br, cinemacomrapadura.com.br. Sempre que precisar, estamos aí. Que se propôs a ficar horas a mais cada madrugada aí com a gente gravando. Enquanto o Anderson Argentoni teve que tomar Viagra e dormir, né, cara? Pois é. O Argentoni toma Viagra pra dormir, porque senão ele pode ter um infarto à noite. Todo mundo sabe que vasodilatador é pra... O Viagra é um vasodilatador, né? E pra ele dormir e as veias dele não entupir, toma Viagra à noite, certeza. Não. Um beijo, Argentoni. No coração. No coração. E como é a nossa tradição aqui no Nerdrops, Jurandir Filho, escolha a sua música para o final. What the fuck? Pô, é mas música? A gente nunca cansa, né, cara? Não. De pegar de surpresa. E isso uma música você qualquer? Não chamou ele de aniversariante ainda, né? É. Não, porque a tradição é o aniversariante escolher a música. Então hoje você é o aniversariante escolhe a música. Bom, a música que eu escolho é a música da Nina Simone, chamada Agora Life. Pra todo mundo repensar sua vida e ver que você não precisa se preocupar com muita coisa, sendo que você já tem sua vida. Caramba, que profundo! E eu chorei um pouquinho aqui por dentro. É o final filósofo do Nerdrop, né? Cara, se vocês não conhecem, escuta essa música aí, bicho. É genial. Então é isso aí, esse foi o Nerdrop 17. E você pode mandar e-mails para nerdrops@gmail.com ou nerdrops@nerdrops.com ou .com.br. E até a próxima semana. Cruz de cruz de pau. Filha da puta. And of course this one's called I Got Life. I ain't got no shoes, ain't got no money, no friends, no class, ain't got no freedom, ain't got no TV, no perfume, no wine, no hamburgers. Ain't got no earth, ain't got no water. Got no TV, ain't got no air. Ain't got no friends, no children, no responsibility. got my ears to hear music by, and I'm so grateful, so grateful, and my eyes to see colors by, and I'm so grateful for that way I know beauty. And God Nintendo compra a Sega por 16,7 bilhões. É impossível, é como o Flamengo comprar o Vasco. Tem sentido isso. Mas deixa aí. Pô, posso fazer a minha notícia da Nintendo? Não, pelo amor de Deus, ô maluco. Onde você arranjou aquilo, cara? Cara, eu inventei. A gente vai virar o The Sun dos podcasts, né? Exatamente, The Sun, tabloide de escroto. Bom, e Homem de Ferro 2, a novidade que está vindo vem direto da linha de brinquedos do herói enlatado, que aparece aí uma... Da sardinha heroína. Herói enlatado é foda, né? Ué, herói enlatado. Sardinha heroína. É, tem que falar desde o começo, né? Um atum vigilante, né, cara? Essa vai pro final. O cara é um personagem da Quatim, né? Uma sardinha heroína, uma feijoada heroína, feijoada em lata heroína. Ah, mas o Game Boy também é um dos principais aí. Não tem nada que preste de Mario, ou tem? Eu falei console, né? Não falei portátil. Cavalo! Não foi isso adjetivo, não. Chupa pra... essa manga! Ai, ai, ai. Pensa num sabre de luz atravessando o seu interior. Desculpa, não foi esse. Cavalo!